custa nada te lembrar. Não era pra se apegar. Cê deu azar de me encontrar na minha fase antes de namorar. Quis prender meu beijo solteiro. Querer amor foi seu único defeito. Seu erro, vai. Se eu tivesse um coração, eu te dava, eu te amava. Sinto muito, mas não sinto nada. Se eu tivesse um coração, era seu, todo seu. Mas infelizmente cê perdeu, vai. Custa nada te lembrar. Não era pra se apegar. Cê deu azar de me encontrar na minha fase antes de namorar. Quis prender meu beijo solteiro. Querer amor foi seu único defeito. Seu erro. Se eu tiver eu te dava, eu te amava. Sinto muito, mas não sinto nada. Se eu tivesse um coração, era seu, todo seu. Mas infelizmente cê perdeu. Se eu tivesse um coração, eu te dava. Se eu tivesse um coração, era seu. Não custa nada te lembrar.